escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Precisamente, Brasil. Bem-vindos, senhoras e senhores, à emissão 97 da Escolhas Tu ou Escolho Eu. Ou se quiserem, olá, ouvintes, bem-vindos à emissão 97 de Escolhas Tu ou Escolhes Eu. Escolhas Tu ou Escolhes Eu, isso aí. E então, nós estamos aqui neste sábado, estamos agora na sexta, nós fazemos conta que é sábado 29 de setembro de 2012, e hoje temos dois locutores para contrariar um bocado a tendência, Nuno Miguel e Carlos Bonaparte. Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, para já só falou Nuno Miguel, mas o Carlos Bonaparte está quase a chegar, parece que já está aqui. É o senhor Carlos, hã? É, parece-me sim. Fala, senhor. Olá, boa tarde, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição deste programa fantástico, edição 97 do programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Mais uma edição hoje dedicada, então, pelo visto, ao Brasil, né? Começou com música brasileira, com um toque bem marchal, né? Toque marchal, o hino do Brasil. Um toque marchal. Ah, é o hino do Brasil. Tu não conheces o hino do Brasil? Ai, peço desculpa. Tu és tão ignorante. Um brasileiro que não sabe. Sabe que eu sou... Não, é que eu estou há muitos anos em Portugal, viu? Ah, mas sabe. Eu não sou como aqueles portugueses que passam meia dúzia de meses em França e depois esquecem como é que se fala português, viu? Sim, sim. Não, eu falo bem brasileiro. Eu gosto muito do meu idioma, né? Uhum. Gosto muito do meu idioma. Eu acho curioso, acho lindíssimo o português, mas eu gosto mais do brasileiro. Tá bem. Então, não sabias que esse é o grito do Ipiranga, o hino do Brasil? Tu ouves um hino e não reconheces o hino. Acho que mata o homem. Bem, nós estamos aqui para vos dar conversa e para vos dar música, não é? Não, ouvi dizer que sim, mas sim, as minhas dúvidas, viu? Eu acho que não aguento até o final desse programa. Por quê? Acho que vou ser despedido. Por quê? Porque não sabias o hino do Brasil. É, pela minha entrada fantástica. Vou começando por aí. Tá bem. Ora bem, faz lá o resumo da semana, o brasileiro, o português. É o resumo da semana, viu? É uma semana, assim, resumida, viu? Pequenininha. Não passou nada, viu? Não? Tá tudo bem. Tô tranquilo. É, algumas coisas aí no Rio de Janeiro, mas... Uhum. A parte disso, não, tudo bem em ordem, viu? Tá bem. Acho que não aconteceu nada aí, acho, sei lá, não sei. Tá feliz? É, eu tô feliz porque tô contente, porque uhum. Estamos há poucos meses do carnaval, falando aqui a Carlos Bonaparte, né? Uhum. Faltam uns 4 meses, então... 2 dias ou 3 estamos no carnaval, viu? Uhum. E aí é só a gente pegar e fazer uma festa aí grande. E tá tudo em hora? Sim, não importa. Eu sei que a gente passa fome o ano inteiro, mas não é problema nenhum. A gente, carnaval, a gente festeja, tudo bem. Pois, tá bem. E é isso o resumo da minha semana. Tá bem, pronto. Nós hoje vamos dedicar-nos, sobretudo, à música brasileira. Nós falamos por ti. Não, eu. Nós, quer dizer, falem por você, né? Ou seja... As minhas 3 escolhas, posso adiantar desde já, vamos entrar do outro lado do Atlântico, por isso, se não Brasil, gostarem, passem já para as intervenções. Brasil. Brasil é... Ai não, esse é o azul. Sim, continua. Passem já para as intervenções em que falam o Carlos, que assim passam à frente a coisa. Mas pergunta, desculpa. Que é? Eu posso falar assim africano, não há problema? Agora não eras brasileiro, agora és africano. Sim, mas eu tive, sabe o que é? Eu tive 2 meses em África, viu? E depois eu, assim, gostei de falar e tudo mais, Mas acabaste de dizer que as pessoas não és aqueles que vai para um sítio e depois já não sabe falar a língua da... Não, é dizer que não sou dos portugueses que passa meia dúzia de meses em França e não fala mais português, não? Ah, mas não passas meia dúzia de meses em África e passas a falar não africano. Não disse que não sou dos brasileiros que vai para a África e esquece como é que fala brasileiro. Certo. Bom. E agora já posso? Mas eu ainda sei dizer pingolim, por exemplo. Sabe dizer o quê? Pimbolim, aquela coisa dos matraquilhos, não é verdade? Pois. Sim, mas pode continuar. Se tu dizes. Queres que eu faça o meu resumo da semana? Outra vez? Ah, agora é outra semana, porque agora foi nos Angola. Ah, então fá. Tive no de mel com a Mariquinha. Mariquinha. Ora bem, nós vamos... Já que a música é tão triste, bota uns guizomba para animar as maltas. Eu sei porque é que estou a meter essa música. Nós vamos centrar-nos... Disse bem, centrar-me... Ai, tu já não sabes português. Se centrar, pôs cabeça para o golo, não é verdade? É isso. Sai, Mantorra! Dá-lhe! Sim, continua. Nós vamos dormir. O Carlos já se encostou para trás para dormir. Ah, tu hoje não é Carlos, é Cazomba. Carlomba. É, hoje sou Caromba. Não, pode dizer Carlos também, porque Carlos também já acordaste? Ah, em África. Também há Carlos em África, não é o verdade? O senhor que está aqui de fundo, canta de fundo, acabou de dizer dorme, tudo dorme. E que deixa o infinito véu da noite cair do céu, que é o que vai dizer agora. Do céu. Nós estamos a ouvir Celso Fonseca, original de um e do Ronaldo Bastos. Ronaldo! Viva Ronaldo! Sim. Não estamos a dormir, ao caso. Ah, mas eu falei, mas africano já acordou para a vida, amigo. Está bem, pronto. Africano dormiu, mas já acordou para a vida. Ronaldo é um grande jogador. Quem tem visto nas últimas semanas as bandas da 3 à noite já reparou que começou uma novela, uma versão nova de Gabriela. Ora, Gabriela é um livro de Jorge Amado, que bem conhece, quer dizer, as pessoas contas conhecem, que eu quase certeza nunca ouviu falar de Jorge Amado, o escritor. Já Mia Couto, por exemplo, eu sei, agora Jorge Amado não sei. Que já remonta a 1958. Ah, tanto tempo, ainda remonta? Um livro. Ah, e o livro é que remonta também. Que livro mais interativo? Teve versões e tal e tal. Poucos sabem que a primeira telenovela de Gabriela não é de 1975, que tornou-se a primeira telenovela a passar em Portugal, na altura na RTV. Não foi a de 75, cá não passou em 75, passou mais tarde, mas a original no Brasil foi de 75. Mas sim, a primeira telenovela baseada no Gabriela Cabo Canel foi logo 2 anos depois, em 1961. Que passou na TV Tupi, lá no Brasil. TV Tupi. Com acento no I. Pois. Na altura, e tal como em 75 e em parte agora, o destaque era a personagem Tonico Bastos. Quem vê sabe o que é que eu estou a falar. Ah, que bunda. Sabe, pronto, eu quero lhe usar. Sim, continua. Não, não é esse. Esse é o marido. É o eu vejo as novelas, não é? Pois, mas não é esse. Por acaso não vejo, mas ouvi-te na concorrência. O Tonico Bastos é... que bunda. Eu só quero mulher. Rapaz, eu só quero mulher. Bom, em 1975 lá surgiu a novela muito conhecida. E cá ainda mais conhecida ficou, foi a primeira telenovela cá. Em 2012, passados 37 anos, eis que a Globo resolve fazer uma nova versão. E é nisso que eu me baseio, porque eu nunca vi a primeira. Nem na altura, porque estava em Moçambique na altura. Estava a fazer companhia. Nem porque eu no 25 de Abril apirei-me. E então... Eu agora vejo esta novela e digo que estou centrado, estou focado, porque para mim aquilo é muito bem representado. E além de ser do meu tempo, porque qual é o grande motivo? A Gabriela, o enredo da Gabriela passa-se em 1925, ano em que eu nasci. Nós estamos a ouvir Celso Fonseca, Ronaldo Bastos, Flor da Noite, que para mim é a melhor música da banda sonora da atual Gabriela, pelo que me contaram, já são as mesmas músicas de 75, mas com versões novas. Nós vamos começar por aquela que é, para mim, a melhor música e é muito bonita. Só que não é esta que estamos a ouvir. É esta, mas a versão mais recente, de Nana Kaimi. Conheces? Nunca ouviste falar. Conheço, por acaso. Acho que conheço. No disco externo tinha a discografia inteira dela, até. O seu nome verdadeiro é Dinair Tostes Kaimi. Com o nome desses, nasceu Nana. Nasceu no Rio de Janeiro, 29 de Abril de 1941. Ah, é filho do Dorival Caymmi. Tá bem, já te entendi. Já entendeste? Qual é que é o pai com o nome? Pronto. Agora que a música acabou, vamos já passar ao que interessa, que Nana Kaimi... Quem é o que interessa? Fez uma versão desta música que serve como banda sonora sempre que aparece a Sinhazinha. E o dentista, que chegou lá à Terra e que já se está a envolver. Ah, malandro. A envolver. Ah, malandro. A envolver. Ah, malandrona. Com a Sinhazinha. A Sinhazinha, que é a mulher daquele que tu disse já pronto e que eu hoje quero-lhe usar. Só que ela... No outro dia até teve o descaramento, hein, de perguntar ao marido porque é que eles nunca se beijavam na boca. E ele beijar na boca é coisa de Kenga. É coisa de Kenga. Não quero saber disso. Kenga é, por si, é coisa. E é nojento. Mulher que pede isso. E depois pôs a falar. Ela anda a falar demais. Qualquer dia vai ficar sem cabeça. E no outro dia pôs a falar porque é que não tinham filhos. Se calhar era a semente dele que não germinava filhos. E ele, você está dizendo que eu não sou macho? Pumba! Está logo a bancada. Bom, Sinhazinha. Eu esqueci-me. Ia trazer aqui uma coisa. Eu, há uns anos, escrevi uma carta eletrónica, para uma amiga da minha turma, quando ela saiu doente, partiu a perna, foi isso. E eu escrevi-lhe que ela, na altura, era a minha Sinhazinha. Porquê? Porque na altura estava lá a Escrava Isaura, na RTP. Mais uma versão de uma novela dos anos 70. Uhum. E eu escrevi a Sinhazinha porque quem era a Sinhazinha? A Sinhazinha eram as meninas da altura, da época. E esta aqui chama-se Sinhazinha. Eu pensei que era Sinhazinha qualquer coisa, mas é mesmo o nome dela. Era como que em Portugal alguém se chamasse Senhorinha. Exato. Que rico nome. Mas está bem, foi pena ter trazido esse documento histórico de pá, aí, 3 páginas. Bem, a Sinhazinha e o Osmundo sempre que, quase sempre que aparece, e às vezes a Sinhazinha sozinha também é que aparece essa música. Reparem na guitarra, no instrumental, guitarra. Na letra, que é a mesma do Celso Fonseca, que acabamos de ouvir. Tudo misturado, para mim, dá uma melodia muito bonita e que para o Carlos até já se viu para adormecer logo no início, quando ele diz dó, ela. Tum, dum, dum. Mal começa assim, eu se coloco a música de fundo, ouviram logo com o meu pai, olha, lá vem eu. Tum, dum, dum. Bum, bum, bum. Tu vais ouvir a música de início, vejo. Não sei que não sei que mais, chamada a caixa 5. É. A guitarra, muito bonita. Sabes que eu gosto de uma boa guitarra bem instrumentada, bem colocada na música. Vamos ouvir, uma guitarra bem usada. Isso. Vamos ouvir, os motivos já expliquei, a Nana Kaimi com o tema Flor da Noite. És tu a minha flor da... Não, mas nada. Mas vamos ouvir. Não pare, porquê que eu não sou tua flor da noite? Vamos ouvir ou não é por isso? Dizes que eu sou tua flor da noite. Tá, diz em nome. És a minha flor da noite. Ah, que querido, obrigado, tu também. Tava, vamos à música. Estava a falar para o computador. Ah, tá bem. Sobre o mundo cai o véu, veste o infinito, véu da noite cai do céu. Alguém te lembrar de nós dois, não diz pra esse alguém o que passou e ficou pra depois, seja o que for. universo vai ao léu verso do meu sonho, flor da noite, carrossel. Outro alguém te lembrar de nós dois, não diz pra esse alguém o que passou e ficou pra depois. Seja o que for, ouvintes, bem-vindos a mais uma intervenção dos programas que eu estou para o El. Gostaste? Não é a música. São as músicas bonitas, sim. Ainda estou a pensar que começamos com o Indo Brasil, eu nem sequer sabia. Quê? Ainda estou a pensar que começamos com o Indo Brasil, eu nem sequer sabia. Porque és burro. Ora bem, agora... Paraste na parte, não reparaste, mas eu vou te dizer. Pum, pum, pum. Não, dão letra. Se outro alguém te falar de nós dois... Não diz para esse alguém o que passou e ficou para depois. Seja o que for além de mim, ninguém assim. Entendeste? Eu troco... Ah pá, este brasileiro. Eu já disse aqui, isto aqui. Como os brasileiros não há coisa, não há. Não há brasileiros como os brasileiros. É isso que eu queria dizer. Mesmo. Ei, por falar em brasileiro, esqueci-me de comer o meu bolo. Fogo, pá. Por acaso se chama brasileiro. Mesmo. Fogo. A sério, o bolo chama-se brasileiro mesmo. Então mais que é bom que eu entretenho aqui os ouvintes. Não, eu... Depois. Não, em off, em off. Ora bem. Sabes qual é a música, por acaso? Sei. Ah, tá. Sabem que eu fico. Agora vou fazer um resumo da semana a sério. Coisa pouca. Porque passou-se pouco esta semana que vale a pena trazer aqui. Mas há uma coisa que se passou. Aliás, já se passou até há duas semanas, mas também se passou esta semana. Eu comecei com o horário de trabalho. É a primeira vez que eu vou falar nisto. Mas eu comecei com o horário de trabalho que teve uma consequência muito engraçada. Sabes a que é que eu tenho adormecido mais ou menos? Uma. É. Eu sei. Como é que sabes? Porque eu já te conheço há 902 anos e basta tu dizeres uma certa frase, uma certa maneira, que eu já sei a resposta. Ah, pronto. Entendeste? Mas é verdade, é média uma. E sabes a casa que eu tenho acordado? 9. Uh-uh. Ah! 8. Uh-uh. Oh, não sei. 8 menos um quarto. Porque... Oh, É, 7h30 para menos um quarto. Isso tem despertado em mim. Não quero saber. Não, sabes aquela coisa de sentir amanhã, sabes aquela coisa de... Ah, isso. Acordar sim. Com aquela... Minhas partes favoritas do dia é nascer de sol e pôr de sol. Nascer de sol, como raramente vens, gosto mais de pôr de sol. É assim, e a noite, é noite. É assim, eu tanto gosto da noite como gosto da manhã. É um bocado incompatível, porque... E a tarde, não gostas? A tarde... Depende, se for uma tarde em que esteja... Muito calor e tal. Não, é assim, se for uma tarde em que esteja... Imagina, entre as 2 da tarde, estou num escritório, lá com computadores à volta, tipo, as pessoas lá, só se ouve assim o... Sim, sim. Tipo, de vez em quando há uma pessoa que dá-se... Olha, passa-me aí não sei o quê. Está bem, não? Já sei. Ah, assim eu gosto, uma tarde assim dessas eu gosto. Ah, gostas? Pensei que ia dizer que não gostas disso. Do estilo... 4 da tarde... Pessoal, vou fumar um cigarrinho e já venho. Estás a fumar um cigarro e então... Olha, tu... E já uma vez já passaste de tarde assim? Já. Olha, eu também aproveito para vou ver um chocolate quente. Lá o pessoal sai De vez em quando lá se ouve assim um sonzinho de fundo do bar, do departamento. É a imagem que eu tenho. Devia ser para a minha empresa, que é tarde, é assim. Ou então tipo. Pronto, sim, tipo. De vez em quando lá toco o telefone. Esse agora já imaginando que já não estou na universidade, imagino que estou mesmo na. Tipo. E o que é que tu ouves? Assim, boa tarde. Ah, está bem, está bem. Olha, agora não posso em trabalho. Ou então logo do estilo. Sim, sim, eu vou passar ao apartamento de lado. Depois ouve o telefone. E depois ouve o telefone ao lado, assim ao longe. Olha, vou passar, está bem? Ah, passa, passa. E tipo, isto já não é comigo. Tipo, ouve-se na sala ao lado, ouve-se. Entendi. Assim, uma tarde gosto. Passas tipo às 6 da tarde e sentes o ar cá de fora, já mais fresco. Tipo, ah. Porque assim, dentro da sala, apesar de estar aquele calor dos computadores. Nunca estás a levar com o sol em cima e apesar de tudo tens sempre um bocado há aquelas alturas em que acredito que há, tipo, a imagem que eu tenho que há uma altura em que há tipo um ar condicionado que vai dando assim um ar, ou seja, que refresca ali um bocadinho a sala, tipo, pronto, é isso. E o pessoal está ali a trabalhar, não está ali a, não tem, imagina, duas pessoas a trabalhar e uma a contar andotas, ou tipo, é pá, desculpa lá, eu estou aqui no YouTube, esta cena está sempre a dar música. Já, yeah, meu, pronto. Sim, mas sabes dizer que dormimos mais cedo, acordas mais cedo. E a verdade é que isto tem feito um. Tem dado assim algo tão. Sei lá, não sei. Tenho trabalhado com outro ano. Pois é assim. Eu não vou dizer isto porque eu não vou dizer. Eu agora vou ter que falar mais como se fosse sexta-feira. Porque eu prefiro, por cautela, prefiro fazer isso. Mas se tudo correr bem, quando chegar a altura dos ouvintes ouvirem o programa, vão ver a notícia com novos programas, vão ver a notícia com uma nova grelha. Vou ver a notícia até com novos locutores. Neste caso, com um novo locutor. E vão ver. Não sei. Sabes que esta área de trabalho tem permitido fazer tanta coisa. Eu digo, eu nunca tive dias que renascem tanto. Ok, tirando um ou outro que até correu bem, mas eu nunca tive dias que renascem tanto como estes. Nunca tiveste dias quê? Que rendessem tanto. A render. Porque assim. Tu... O meu pai rende todos os dias. Chega lá, o que está lá sai e ele vai render. Pronto. Vai substituir um. Mas imagina, por exemplo, quem vai à página hoje, até hoje, encontrou muitos indisponíveis. Eu digo, eu já posso ser isto até ontem, porque já foram retirados da página sem indisponíveis. Mas é assim. Como é que é dizer? Portanto, digamos que eu. Ou seja, mesmo com esse ritmo de trabalho, em que eu mesmo assim reduzi bastante o número de indisponíveis. Praticamente o que faltava eram só os meus programas, os meus com locução. Assim eram bastantes, mas praticamente o que faltava era só isso. E tudo para dizer o quê? E já assim, já nem todos. Mas e tudo para dizer o quê? Para além disso, eu ainda conseguia atualizar as páginas dos programas, manter a programação atualizada, não sei o quê. E sabes que foi uma coisa que me fez aprender muito. Realmente esta área de trabalho, que pena não ter feito isto, já não digo desde o princípio, mas pelo menos desde setembro ou outubro do ano passado. Porque muita coisa evitava-se que tivesse acontecido, o que acabou por acontecer. Muita coisa se evitava e foi de facto uma pena enorme não ter partido daí. Foi mesmo uma pena enorme não ter feito isso. Mas pronto, mais vale tarde do que nunca. Faz-se isso em outubro deste ano. Pronto. E pronto, a minha semana resumiu-se a desfrutar a desfrutar das manhãs, a desfrutar de adormecer, o meu cão adormecer e acordar comigo, que era outra coisa que eu nunca sentia, porque quando ele adormecia era quando eu ia dormir, às vezes. Ao contrário, quando ele acordava era quando eu ia dormir, às vezes. Ou tipo, deitava mais 5, ele acordava às 7. Agora não, ele agora dorme da noite, tal como eu. Acorda à beira dele. É, não sei, é bom ter um... Sabes o que é coincidência? O quê? Estavas a falar da tarde, o que é que gostas de fazer? Como é que gostas de sair à tarde? Sim. E a música que esteve a dar fundo até agora é Tuquinho Gilberto Gil interpretado Tarde em Itapuá. E agora o que está no Luz e o Gilberto Gil. Continua. Pronto, não, e hoje foi, é bom acordar. Primeiro assim, é bom sentir aquela energia da manhã. Porque assim, mesmo depois tu encaras a tarde de uma outra forma. Porque tu encaras a tarde quando acordas às 8 da manhã ou às 9? Tu encaras a tarde quando acordas ao meio-dia? Ou às 11 da manhã? Tipo... É totalmente diferente. Mesmo totalmente diferente. Porque, sei lá... Quando tu acordas às 11 da manhã, quando estás mesmo acordado, é meio-dia. já é tarde. Pois é, assim, quando tu acordas às 8 da manhã, ou às 8 um quarto, vai-se para uma... Pensa assim, eu tenho uma hora... Primeiro, depois assim, eu tenho uma hora de entrar. Por acaso hoje entrei às 8. Mas imagina que eu às vezes entro às 8 e meia. Não é? Eu tenho aquela horinha, eu tenho aquela meia horinha em que eu aproveito, passo pelo Facebook, deixo bom dia às pessoas. Porque faz sentido deixar bom dia porque... Metes lá 4 ou 5 ou 10 vídeos do Remake? Não. Ah, pois sim. Descobri esta semana onde é que está os vídeos do Remake. Eu, esta vez já conhecia da coisa para meter nos colhões. Mas tipo, sabes, porque assim, chegar ao Facebook, ou seja, imagina, tu chegas ao teu local de trabalho, não é? Para todos os efeitos, meu computador é o meu local de trabalho. Tipo, imagina que aquilo é uma espécie de grande empresa em que cada um tem a sua função, ou seja, cada um tem a sua vida. E tu entras na sala comum, que é a noção de todo assim, na galhofa, não sei o quê. É, pessoal, bom dia, não sei o quê e tal. E lá vou arranjar as minhas coisinhas para o meu trabalho, neste caso, tomar um e-mail de leite, enviar um outro e-mail ou uma outra mensagem que queira, pensar bem, qual é que é a primeira coisa que eu vou fazer? Ligar o computador e tal, e abrir os programas e não sei o quê. Ou seja, eu quando fui ao Facebook já tinha PC aberto, mas a imagem que eu tenho é esta. Quando passo pelo Facebook, é quando digo ali um bom dia pessoal. Depois a imagem é tipo, vou subindo para o meu gabinete, não é? Subindo as escadas para o meu gabinete, dá lá em cima. E quando publico alguma coisa, às vezes na rádio, no Facebook da rádio, é dizer, não para com as 9, o Target Brasil, por exemplo, já estou eu nesse meu gabinete a mandar as coisas já para a rádio, ou seja, já em trabalho. Ainda sem estar no horário, mas já a fazer uma outra coisa, porque eu realmente gosto daquilo que faço. Preciso agora deixar-me já fazer isto, que assim quando forem 8h30 já posso arrancar com as montagens. Por exemplo, e isto tem feito... É porque eu tenho mesmo esta imagem. Eu não tenho imagem de estar propriamente em casa, tenho imagem de estar no... E é engraçado porque até gosto mais disto, até gosto mais de sentir isto. Quando vou ali à cozinha tomar um meio de leite, ou comer um iogurte, é diferente... Eu sinto que estou no horário de trabalho, que tenho aqui, eu tenho um ritmo. É diferente, totalmente diferente. Enquanto te habituares e enquanto produzir, é muito bom, satisfeito à mãe. Não, produz, sabes, porque eu lembro-me. Por exemplo, quando era futebol em Portugal, eu pecava. Pronto, não havia a mesma situação. Mas eu quando era. Porque também não falava com praticamente ninguém, nem nada do género. Mas eu quando era futebol em Portugal, eu não tinha horário de trabalho. Resultado, trabalhava o dia todo e tinha sempre coisas para fazer. Estilo, tinha sempre, percebes, nunca tinha, não tinha horas de trabalho. Eu já trabalhava já mais para o fim, quando comecei a desinteressar-me, vi todas as adversidades, eu já trabalhava nas aulas, porque não tinha horas a cumprir, eu não tinha metas, olha, vou fazendo e vou trabalhando, eu não tinha metas a cumprir por dia. Isso tem mesmo que haver, não é? Tem mesmo que haver, agora que eu percebo porque é que há as avaliações. As avaliações para os professores podem ser amanhã chatíssimas, mas para os alunos é uma meta. Eu tenho que fazer isto até este dia. Eu tenho que fazer isto até esta hora. E se não fizer, pá, já vou entrar com atraso, já vou... Tipo, eu não sei explicar, eu tenho aquele horário de trabalho. E depois é assim, tenho aquele horário em que, tudo bem, vou ali o carro a alta velocidade, e de repente o carro para e descansa um bocado. Da 1 às 3, ou das 2 às 4, às vezes discutindo das 2 às 5, por exemplo. É diferente. Ter um horário de trabalho, mesmo que em casa, ter um horário de trabalho é totalmente diferente. E a música? A música também é boa. Não sabes qual é? Mas eu conheço isto. Não, é a tua música. Ah! Esta é a Garota de Ipanema, Roberto Carlos. E o Caetano Veloso. Eu sei. Eu escolhi uma música que, por acaso, me fez lembrar mais a versão original do que a versão que tu escolheste depois. Ana Kemi. A música chama-se Fica Comigo Esta Noite, é do Nelson Gonçalves. Eu fico, se quiser. Fica. Pronto. Amanhã. E sabes, eu escolhi esta música por vários motivos. Primeiro, eu conhecia na versão da Banda Lusa. E quando encontrei a versão original, eu pensei, esta música é lindíssima. E fiquei com aquela ideia, sabes... Sabes quando toda uma música destas mais antigas... E há aquele mesmo aquele toque brasileiro em termos de ritmo, em termos de batida. Olha, como esta mesa tem mesmo o toque do Brasil, não é? Tu só vês uma música com este toque, vais associar com este ritmo, vais associar ao Brasil. Obviamente. Pronto, e, mas acontece que com, neste caso era mais em termos instrumentais. E a música, a letra, eu gosto bastante da letra. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Começa com esta, com estes versos. E sabes que eu estou a passar uma fase da minha vida em que me dá vontade de dizer algumas pessoas: fica comigo e vais ver que tens motivos para ficar comigo. Não é fica comigo esta noite, é fica comigo sempre. E vais ver que tens motivos para, pelo menos quando fores embora, tens a certeza de que valeu a pena. Essa é a imagem que eu tenho. E eu escolhi esta música por estes motivos. Primeiro porque me diz isto e porque sempre me disse isto. Esta música sempre me disse isso. Agora mais, mas sempre me disse isso. E depois porque também tem a ver com o facto de nos falar de música brasileira. Tem a ver em termos instrumentais, em parte rítmicos, mas em termos instrumentais. Tem a ver com a versão original de Celso Fonseca. Do lado do Celso Fonseca. Por acaso agora está a ficar um bocado molhada. Isto está a chover agora? Não está nada. Não dá? Estás a ver mal. Olha, bebê. Não está. Não está ainda. Está a chover. Está aqui. Estão aqui. Não está, pá. Óbvio. Parece a chover bem essas pinhas. E aliás, vi essas coisas molhadas, coisa que não está. Houve-se água a cair. Houve-se água, mas se calhar é o teu cão que anda a fazer xixi. Não é nada. Oh, está bem. Pronto. Mais. Mas pronto, mas é isso. Não, foi para esses motivos que eu escolhi. Pronto. Essa música também é de 1962, portanto, também já é bastante antiga. E pronto. E foi por isso. E é no final da Garota de Ipanema que vamos escutar Paulo Gonçalves. É Paulo Gonçalves. Nelson Gonçalves. O que é que eu disse? Nelson. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Lá fora o frio é um açoite, calor aqui tu terás. Terás meus beijos de amor, minhas carícias terás. Fica comigo esta noite e não te arrependerás. Quero em teus braços, querida, adormecer e sonhar. Esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Braços, querida, adormecer e sonhar, esquecer que nos deixamos sem nos querermos deixar. Tu ouvirás o que eu digo, eu ouvirei o que dizes. Fica comigo esta noite e então seremos felizes. Estou à procura de algo que me escapa. De algo que me escapa. De algo que me escapa. Estou à procura de algo que me escapa. De onde que me escapa? De onde que me escapa? Ah, já encontrei o que não me escapa. O que não me escapa. O que não me escapa. Sabes que eu no outro dia descobri qual é o verdadeiro motivo para a tristeza do Cristiano Ronaldo. Para lá com a musiquinha, pá, que vamos ter a música melhor que isso. Sabes que o Cristiano Ronaldo, há duas semanas ou três, um dia desses, andava triste. Marcou dois gols pelo Real Madrid, ou um, já não sei. E não festejou. Queria assinar para um Betis Sevilha, e eu contente. mas eu descobri é que a filha dele, a tal que não sabe quem é mãe, não sei o quê, é filho ou filho? Sim, é filha. Filha. Já ouvimos a senhora aqui, com o cálice. A filha dele, a avó da miúda, portanto a mãe do Ronaldo, a senhora Dolores, a Madeirense, decidiu colocar a filha. É filho ou filho? É filha. Acho que é filho. É filha. Pronto, decidiu colocar a criança, que assim fica, em aulas francês. Já em miudinho, já para aprender assim, para ser uma pessoa mais inteligente que o pai. Além de saber Madeirense, Madeirense, português, colocou já a criança em aulas francês. Qual foi o grande problema? É que logo na primeira, na segunda aula, ensinaram-lhe como é que se diz obrigado em francês. Merci. Merci. Nossa. Agora. É bem. Agora vamos seguir. Coincidência. E isto foi coincidência. Os três músicos que eu escolhi, os três cantores que eu escolhi para hoje, nas escolhas que interessam, são as minhas, são os três nascidos na mesma década. 1940. Yeah. Portanto, são quase teus conterrâneos. Um bocadinho mais novos. Ou seja, ainda são um bocado canalhas, à tua ver. Yeah, mesmo. Agora, o senhor chama-se Caetano, mas não é Veloso. Javan Caetano Viana. Nasceu em Maceió. Eu gosto dos nomes das terras do Brasil. E ele tem bica de uma, porque ele foi divulgado o horário, os horários dos jogos todos do Mundial 2014 de futebol. E alguns vão acabar às 3 da manhã cá. E então tiveram lá a mostrar os nomes das localidades, é cada um pior que o outro. Bem, pior, pronto, para nós é pior para eles. Maceió. Mas é engraçado porque eles fizeram esses nomes esquisitos. Mas tem, quase todos têm esses nomes esquisitos. Maceió de Alagoas. O homem é muita coisa. É um homem, é um cantor, é um compositor, é um produtor musical e é violonista. Ou seja, toca guitarra para nós aqui, viola, vocês quiserem. Nós vamos reportar. Se a música que acabamos de escutar será muito provavelmente, não sei as outras escolhas do Oscar, mas será muito provavelmente a canção mais antiga das seis, porque é de 1961, portanto foi feita para começar a Guerra Colonial. Esta será muito provavelmente a música mais recente, ou não, de 1998. Se bem que a versão que ouvimos Foro da Noite é ainda mais recente, mas a original é mais antiga. Exato. 1998, a primeira música do álbum Bicho Solto. Como é que chama a música? Não digo, só digo no fim, é sempre assim. É que estou a pensar uma coisa muito curiosa, mas sim, continua. Bicho Solto, que é o que o Carlos é, anda por aí, coisa. Coincidência, foi lançado. Pois. O álbum foi lançado no dia de anos de casamento dos meus pais e no outro ano. Mas foi gravado 4 anos antes. Foi gravado em 94 e foi lançado em 98. Sabes porquê, Oscar Alinho? Não, mil caralhadas. Nenhum. Este álbum foi, de facto, um dos maiores sucessos musicais da carreira extensa, variada, diversificada e recheada de Javan. O homem é conhecido como Javan. Entre outros sucessos, como Amar é Tudo ou A Carta, e uma regravação, portanto, uma versão... Tem cá uma piada. Amar é Tudo. Uma gravação nova de Meu Bem Querer, que serviu até como tema genérico de abertura para a telenovela com o mesmo nome, Meu Bem Querer. Lembras-te disto, Meu Bem Querer? Eu não vi esta telenovela da SIC. Sabes qual era da SIC? Nem sabes se fosse o cá, por acaso era da Globo, devia passar. Meu Bem Querer, 1999. Isso, 99, pá! 99! É, eu conheço esse nome, mas nunca vi. Mas havia, era anjo meu, anjo de mim, meu bem querer. Continuando. Anjo mau. Esta canção, além de ser mais uma típica brasileira, mas mais calma que coisa. Quer dizer, até agora as três foram calmas. Mas esta tem. É bonita, é bonita. Faz-me recordar aos meus tempos. De menino. De final da adolescência. Quando era uma das músicas preferidas, e até era uma das principais da minha lista, que tinha o nome. Da 22 de junho, parte 1. Já sabemos quem estás a falar. Sim, já sim, sabemos. E há várias músicas que me fazem reportar diretamente a essa pessoa, muito marcante na minha vida há uns anos, mais concretamente no ano 2006. E esta música foi através dela que eu conheci, nem sequer conheci o Djavan, porque eu sou burro, mas foi através dela que eu conheci o Djavan e conheci esta música, e não passei a gostar só porque ela gosta, passei a gostar porque tem uma melodia, tem... Pronto, para não variar, tem coisa bem construída, entra no ouvido, como se costuma dizer, e claro, a sua letra, o seu poema em si, faz-me reportar não à adolescência e não a essa rapariga, mulher hoje, mas ao Carlos, porque diz: teus sinais me confundem na cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro, eu te devoro. E este ainda diz mais, o verso que segue: teu olhar não me diz exato quem tu és. Ui! Pois não. Mesmo assim, eu te devoro e te devoraria a qualquer preço. Ui! Porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio, noutro plano, te devoraria Tom Caetano a Leonardo DiCaprio. Bem, passando estas partes de invertidos, há uma personagem de Gabriela que é um invertido, que é um homem que é meio mulher, que anda lá no Bataclan, no meio das quengas. Sabes que a greve das quengas já acabou, por isso podes te satisfazer lá a ver das meninas. Bem, nós vamos escutar esta música. Chama-se Eu Te Devoro. Já expliquei. Vamos embora. Não, agora não vamos. Vamos? Vamos lá. Ah, pronto. Vou fazer aqui fade out no Chico Buarque e futuros amantes. Aí o homem está tronco nu, pouca vergonha. Vamos ouvir Djavan pela primeira vez neste recanto, se não me engano. É verdade. Djavan, aliás, tal como estreou a flor, a Nina Caymmi, e tal como estreou o Nelson Gonçalves. Pois é, só estreias. É verdade, sim. É para contrariar a emissão da semana que vem, na próxima. Por acaso, uma cena fixa, a gente depois já tem que ver isso. O quê, pá? Era por aqui a lista de artistas que já passaram por cá. Então, mas está nos cores, no histórico. Ah, sim. Mas, porra. Bom, portanto, agora estou só a confirmar se o Java... Mas eu não me lembro. Eu não escolhi. Não, nem eu. Então pronto. Nunca passou aqui. Não foi localizado. Djavan, terceira música de hoje. Eu te devoro. Diquem a quem quiserem. Fica a vosso critério. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Noutro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. te devoraria, tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer. Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar devorar você. Caros ouvintes, bem-vindos então a mais uma intervenção deste programa Escolhes Tu ou Escolho Eu. Ora bem, eu fiquei na dúvida, confesso, fiquei na dúvida qual é que seria a música que eu iria escolher. Se uma, se outra. Se uma, se outra, exatamente. Mas vou escolher esta. Eu gostava mais a outra. Não, mas vou escolher esta. Pronto. Até tu não sabes qual é que é a outra. Pronto, é assim. Eu escolhi uma música da mesma altura, mais ou menos. De 1998? Eu acho que ela é até mesmo de 99. Pelo menos eu conheci em 99 e ela fez um sucesso em 99. E é engraçado que de repente ela voltou a fazer sucesso. Oh. Caetano Goloso. Veloso, peço desculpa. Goloso sou eu, porque ainda não comi uma brasileira, né? Mas pronto. Caetano Veloso. 97. Pronto, pois, por tu viste a escrever a confirmar, não é? Pronto, mas a música ficou mais conhecida em 99. Ela, o original não é do Caetano, é de Peninha. Vamos começar pelo motivo principal. Tem a ver com o nosso. Gostamos de escolher música brasileira, de grandes compositores, não é? Grandes nomes da música, alguns poderão não ser compositores, mas pelo menos são cantores. E esta música, pronto, a verdade é que é de um grande senhor da música. Basta dizer que é Caetano Veloso, já toda a gente sabe quem é que é. Não grande... sei quem é. Caetano Veloso é grande vida assim, alto, baixinho, estás a ver? Ah! Que andou connosco na tropa. Sim, sim, sim. Sim, e que para não distinguir, para não diferenciar dos outros, também nasceu na década de 40. É 42. Ei, não sabia. Ah, não sabias, queres saber? Sabes que o Nelson Gonçalves não se chama. Eu vi coisa. Não se chama Nelson, é António, não sei o que é Gonçalves. O que a música chama? António Gonçalves Sobral. Nasceu em 1919 e morreu em. Olha, morreu no meio de anos. Em 98. Eu não sabia que ele tinha morrido, mas calculei que sim. Se mas fosse pronto. Vivo, teria 96. Aliás, eu para hoje até tinha 4 escolhas, por isso o meu pai tem mesmo ficado fora. Muito bem, estás a trabalhar, quer dizer que já tinhas lido o meu, ao contrário das outras vezes. Muito bem. Não, é mais ao contrário. É mais ao contrário. Se calhar ainda vou ter aqui. Eu, pronto, já que falaste, tenho que confessar que eu não vi ainda as tuas escolhas. Então, como é que sabes? 4 escolhas. Porque tu falaste que é música brasileira, eu entanto já tinha aqui direito a outras duas. Se calhar até vou ter que escolher outra, porque estas duas não dá, mas eu acho que é capaz de dar. Tá. Continuando. Pronto. Mas em certa parte, sabes que em certa parte é um desafio, acabou por ser engraçado. Agora imagina que eu escolhi uma música e disse, olha, mas essa foi eu que escolhi. Ah. Mas isso não vai acontecer. Pronto. E eu escolhi esta música. Ah, eu esqueci-me de dizer que eu te devoro. Que estás a rir? Pois é, essa música. É gira. a que estamos a ouvir. Mas gosto mais da versão do Bowers Doctor. Já passou aqui, Damien Rice. Esquecem de dizer que eu te devoro. Poderia ser, se eu fosse mais taradinho, o que eu cantava a essa rapariga. Ah, na altura. Exato. Mas não era. Nunca passou para a cabeça. Mais. Na altura, agora passava. Agora não. Agora não menos. Porque agora já somos homens feitos. Agora já somos. Já não dispensamos. Agora só então, queremos. Agora é que temos uma capacidade para dizer e tal, eu quero devorar. Ou devoro. Só se fores tu. Eu agora, meu amigo, isto agora. Desde que seja entre 18 e 25 anos, é como vier. Não, eu agora já larguei a minha escala. Agora, desde aí é de 25 até aos 40. Não, de 18 a 29. Ah, está bem. É, agora de 18 e 29. Eu é mais entre os 19 e os 43. Por isso já sabem, se sabe alguma que me queres. Olha, apanhei 19 anos esta semana, desde um dia. Já não havia há meses, já apanhei. Mais. Pronto. Já agora, se 19 anos, estou a ver se. Ah! 22 e um parto de olho. Ah, é! Vou apanhei na rua. Na quarta-feira, ou na quinta, na quarta. Então foi ontem, portanto. Foi na quarta, pá, e agora? Está bem, está bem. Mas que é isso? Já que não dá para. Já que não dá para. É buzinado lá fora. Sim. Mas pronto. Já agora, se houver alguma que me queira escrever, faça favor de escrever para undisclosed@hotmail.com. Uhum. Pronto, que vai lá parar. Quem me dera que fosse a minha borboleta @gmail.com. Siga. Estavas a falar que esta não, música. Não, que eu já sou comprometido. Olha, veja aí o anel. Eu já sou comprometido. O Caetano faz lembrar essa música. O que acontece na maioria do tempo. Olha, por acaso, é verdade. Não, agora já não me sinto assim. Não, acho não me sentes, mas estás. Fisicamente? Sim, fisicamente. Mas animicamente, não. E eu posso estar fisicamente acompanhado e sentir animicamente coisa. Ora, aí está. Não é? Por isso, para mim o que mais importa é o animicamente. Se animicamente não me sinto coisa. Pronto. Eu, pelo contrário. Então a música que vamos ouvir chama-se coisa. Engraçado porque eu nunca. Acho que nunca me senti, desde que saí da faculdade, tão acompanhado como agora. É bom? É verdade. Não sei parar. Sim. Pronto. Olha, por acaso é uma música que eu ainda ia dedicar à pessoa com quem estou comprometido. Não consigo parar de te olhar. Ai, ai. Enfim. Mas isto tudo para dizer o quê? Mas não tivesse da música brasileira, segundo, pronto, é uma música que tem muito a ver comigo. Coisas que eu já senti, não é? E outra coisa. Esta música. O teu musical não tem muito a ver, mas sabe? Estou a imaginar as duas na minha cabeça, mas sabe? O Eu Te Devoro e esta da coisa. Pois não, não tem muito a ver, mas em termos temporais tem mais ou menos. Pois está bem, é por causa disso. Sim. Eu podia escolher outra, por acaso não sei se escolhi aqui já. Lá, passa à frente. Mas pronto. Mas escolho essa. Porque essa música eu gravei-a. Deixa cá ver. Olha, ela era a música número 24. Da minha cassete. Primeira cassete número 1. Que tinha aqui, ainda ali aquele solzinho. Ah, entendi. Aquele solzinho no canto superior, no canto inferior esquerdo. É engraçado porque em brasileiro diz que é quase igual. Solzinho e solzinho, solzinho, solzinho é quase igual. É como a outra que está com a febre tifoide. Então isto é o que faz ouvir andar a vir a concorrência. Mas pronto, enfim. E então, isto tudo para dizer. Concorrência entre aspas. Então, isto tudo para dizer que a música se chama Sozinho. É do Caetano Veloso. Foi gravada ao vivo. E gravei esta música. Primeiro do Sol Música. Mas eu também ouvia muitas vezes. Era no Top Mais. Esta música também passava no Top Mais. É engraçado estarmos a ouvir isto. O original é Can't Take My Eyes Off You, não é? É. E esta semana morreu o homem do I Love You, Baby, You're Just Too Good To Be True. O Wendy Williams. Sim. Que cantava a Love Story que eu trouxe no Storyteller. Pronto. Where do I begin to tell? Sabes que eu também canto... Quadras da música é sobre ele. Sabes que eu também canto uma versão parecida. Tu? Sim. Nunca ouvi. Quando a noite vem. Ah, já ouvi. Vem a tristeza e vem também a solidão. Sim, continuando no... Depois eu mostro, isso até foi ao vivo. Depois eu tenho, depois no sol, vamos ao sol. Pronto, sol música, cassete número 1. Cassete número 1, faixa 24, canal sol música, ano de gravação 1999, ano de lançamento 1997. Hã? Foi gravado... Só 99 do Caetano. Eu gravei... Está bem. Coisa. Para 8 pessoas. Sim. Pronto, e é isso. Não, e vamos então ouvir essa música. Sozinho, a música do Caetano Veloso. Não tem muito a ver com o género, mas tem a ver com a altura, tem a ver com o que estamos a falar hoje de música brasileira. Tem a ver com a guitarra. Grande no outro também tem. E esta tem... Essa é a sua guitarra. Caetano Veloso vai interpretar sozinho. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos, só abro pra você, mais ninguém. Que você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Onde está você agora? Tão bonitinho. Essa música é muito bonitinha. Eu ouvia a gravação da Sandra de Sá, tocava no rádio sempre, eu achava linda e pensava assim: próximo show que eu fizer eu vou cantar essa música. Sabia nem de quem era a música. Onde eu estava ouvindo uma rádio dessas que dizem o nome dos autores da canção, aí o cara falou assim: Sandra de Sá, sozinho, de peninha. Eu disse, porra, a música é de peninha, aí que eu vou cantar mesmo. Porque, olha, veja bem, eu já estava apaixonado pela música, a gravação de Sandra era linda. Eu já estava decidido a cantar no próximo show que eu fizesse. Ainda fiquei sabendo que a música era de peninha, aí tinha tudo mais a ver. Mas um dia eu estava no carro com o rádio ligado e ouvi no rádio do carro a gravação dessa música com Tim Maia. Aí eu desisti de cantar. E no entanto estou aqui cantando ela. É porque eu desisti, mas eu não resisti. É que, bom, eu não estou cantando ela, né? Eu estou apenas mencionando a canção. Porque a gravação de Sandra é lindíssima e a de Tim Maia é arrasadora. Mas eu pensei assim, bom, se eu cantar no meu show, As pessoas que vêm ao meu show vão querer reouvir a gravação de Sandra e procurar a gravação de Tim Maia. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana, ou não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você? Vou mostrar-te uma coisa agora, uma relíquia musical. Às vezes no silêncio da noite. Sandra de Sá, acho eu. Conhecias? Não. O que é que eles a conhecer? Pode ser para um contra. Pode ser para o. One contra. Todos contra mim. Por exemplo. Ah, mesmo a patrão. Bem, patrão. Esta semana estive com o nosso patrão. Deixa eu lembrar da tarde. Olha, foi ele. Foi o patrão? Foi o nosso patrão. Mas estive com ele na quarta-feira. Quem é o patrão? O nosso patrão, deste primeiro ano. O nosso boss. Ai, essa piada ele no fim. Opa, vem aí o Natal, vamos lá organizar um jantar. Mas o entusiasmo dele, eu vim embora a sorrir, a pensar, afinal não fui só eu e os caralhinhos que estávamos naquela noite. Eu disse, olha, tudo bem, está tudo bem, está tudo na mesma. Agora vem o Natal, nós organizamos um jantar aí. Vamos organizar. Bom, agora nós vamos. Qual é a música seguinte? É tua. É a única que falta. Portanto, hoje estamos a falar de uma telenovela chamada Gabriela. Acho que não. Um livro original de Jorge Amado, de 1958. Chama-se Gabriela, Cravo e Canela. E esta versão de 2012 é a base, o enredo, o contexto. É? Estou a dizer bem? A vida lá mais. A parte do enredo, sim. Não é o enredo? É o serve como guião. Não sabia se era enredo, podia ser outra coisa não ser de enredo. Sim, continua. Coitadinho do Oscar Alhinho. esta telenovela, a versão de 2012, estreou já no Brasil no dia 18 de junho deste ano. Cá estreou, deixa cá fazer contas. Estamos em setembro e tal, nossa. Acho que foi dia 10 de setembro. Se não me engano, foi dia 10. Esqueci-me de termos no ar, peço desculpa. Acho que foi no dia 10 de setembro que estreou cá nas bandas da 3, numa altura em que a SIC está quase a comemorar 20 anos. A telenovela, para não variar como dá na SIC, é da rede Global. E. Excepcionalmente, sabes que as novelas lá no Brasil nunca estreiam à segunda-feira. A esta estreou, mas foi uma exceção. Sabias? As novelas foram estrear ao fim de semana. Ah, é? Ou só domingo. Mais até domingo, mas... Na altura, em 1975, a protagonista era Sónia Braga. Sabias? Sabia. Sabias? Como é que sabias? Porque eu vi que isto era. Ah, sabia. Era Sónia Braga. Desta vez, não é Sónia Braga. E que eu tenha visto, e segundo... É, mais ter problema. E segundo diz os meus progenitores, o único ator que repete presença nas duas novelas é o José Vilker. Que na altura era o túnico, o Mundinho Falcão, o e homem agora? Que chegava lá para fazer a oposição. Agora é o homem da Sinhazinha, o Coronel Jesuíno Mendonça. Que... sabes que eu ontem... Gostas do nome, Jesuíno? Sabes que eu ontem ouvi essa piada que era Ju da parte da mãe e Suíno da parte do pai. Sim, podes continuar. Continuar. Não é? Achei piada na altura. Estou-me a rir a ti, não é da piada. Da parte da mãe, subindo da parte da mãe. Jesuíno, que era interpretado por Francisco Dantas. E então, eu já falei por alto, e foi a propósito, só falei no geral, mas agora eu aprofundo um bocado mais. Agora o que eu estou a pensar? O que é que foi? Tu riste de mim. Praticamente todas as cenas de Gabriela, desta versão, captam a minha atenção. Fiquei muito. Porque, então, como tu sabes, eu gosto de coisas bem representadas. Pois, bem representadas, sim, eu percebo. O que é que estás a rir? O que é que estás a dizer? Nada, nada. O que é que estás a dizer? Bem representadas. Boas representações. Não? Sim, está bem representado. São boas representações, está bem representado. Pois é, isso, eu sei. As boas representações, sim, perfeitamente. Continuando. E então, praticamente todas as cenas desta novela, para já. Vamos reportar ao bem. Porquê é que eu ia à Escravizaura? Porque vai buscar. Porquê é que eu ia à Ferreirinha? O Alves dos Reis e outras séries do género. Porque. Vai, é esta música, vai buscar épocas de há décadas. Ou às vezes. Porquê é que eu ia aos Maias? De há séculos. E isto é de 1925. E eu acho que é mais difícil. Acho não, tenho certeza. Quer dizer, depende. Para a maioria, é mais difícil fazer personagens de há 80, de há 100, de há 150 anos do que agora. Porque agora já estás habituado a ser como és, não é? Exato. Estás a fazer uma personagem atual. E ali toda a gente tem que se restringir ao meio em que as mulheres serviam para ser usadas pelos homens. As mulheres não tinham direito a exprimir sobre qualquer coisa relacionada com a política, que era uma vergonha. A mulher não tinha direito a estudar. Homem com casa-filha a estudar, assim, a nível superior, era maluco. Porque... E o povinho, coitadinho, o povinho sabia lá o que era política. O povinho só votava para receber um prato de sopa em troca. Aliás, falamos nisso no Conversas Aleatórias. Agora vota e ninguém se recebe. E continua a ver. E continua se percebe alguma coisa de política, esquece o que percebe nas eleições. Sim. Todas as personagens, quase todas, para mim estão muito bem conseguidas. Curiosamente. A única que eu dispensava, não sei se é assim a personagem, ou se é da atriz, coitadinha, não sabe mais, é a Gabriela. A jovem Gabriela da Silva Sabe, mais conhecida como Bie. Esse é o nome dela. Juliana Paes. Sónia Braga deu um lugar a Juliana Paes. A Sónia Braga ainda é viva? Não sei. Não sabes, devias saber. Não é Sónia, é Sónia. Tem o acento ali ou coisa. É, ainda é viva. Por acaso nasceu em 40 e tal, mas nasceu em 50. Esta nasceu em 79, portanto tem 33 anos. Olha, quase nasceu no teu dia de anos, 26 de março. É a única que eu dispenso. De resto, gosto das personagens, gosto dos atores. E há sobretudo dois, e é uma vantagem porque muitas vezes os dois estão juntos, que é o Nacib e a Zarolha, ou Risoleta, que são o Humberto Martins e a Leona Cavalli. A desgraça aos caralhinhos é que anteontem, na quarta-feira, a Zarolha foi embora, pá. Deixou o Ilhéus, foi embora no comboio. Para mim, eu não conhecia aquela atriz. Chama-se Leona Cavalli. E eu não conhecia, mas o olhar dela, a maneira dela falar, captam. E o que faz Nacido, que é o turco, Humberto Martins, também gosto muito da maneira... Mas lá está, eu gosto de todos eles, com exceção da Gabriela, todos eles estão muito bem integrados nas personagens, fazem muito bem. E eu gosto muito do professor de lá, que é o professor Josué, que agora anda a começar a meter-se com a Malvina, que sempre que olho para ele faz-me a mal Fernando Pessoa. Eu digo sempre, olha, venho o Fernando Pessoa. São eles... Lá está. Quando falam em quase todos eles, é mesmo quase todos eles, só exceto a Gabriela. Quando estamos numa novela diária, quando me entretém, quando me satisfaz o nível dos atores, as personagens, a época temporal e a banda sonora, que já falámos aqui logo no início, só tenho motivos para estar satisfeito com a reposição da Gabriela. Para mim está muito bem conseguida. Já há algum tempo que eu não ficava assim tão contente com uma produção televisiva. Isto para contrariar aos caralhinhos a grande desgraça, porque estamos a acabar o primeiro mês sem morangos com açúcar. Mamãe! Já acabou no dia 15 de setembro. Foi no dia da manifestação. Quando houve a manifestação foi para... As pessoas pensam que foi contra o governo. Aquilo foi para organizar uma petição lá escondidas para voltar os morangos. Foi no mesmo dia que acabou os morangos. E foi no mesmo dia que Portugal perdeu com a Espanha no Hockey Patins. Mas isso foi um pormenor. Bem, perdeu não. Empatou. Sim, perdeu. Perdeu 6-5. 5-4. Também não interessa saber. Vamos embora. Vamos embora então. Ouvir o quê? É, pois é. Vamos ouvir o tema Gabriela. Que, pelo que sei, foi a única música... Hã? Já passou. Já passou aqui. Mas há 2 semanas. Passou. Tenho certeza. Tenho. Ah, tens como? Tu soube que tu também sequer sabias que era a Maria Bethânia que cantava. Mas isso foi numa conversa que tivemos. Não foi nada, não é para ver. Então já vi, não foi encontrado o item. Então estás a cantar. Falámos sobre isso, mas foi nof. Então, se há duas semanas foi a emissão do rap, todas as músicas hip hop portuguesas, como é que havia de ser a Gabriel? E há três foste tu a escolher. Ah! Eu corrigi-te aqui a Sara Sofia, tu disseste que era banda comigo, sim. Mas quando mandaste as músicas escritas, escreveste bem. Ou é a Vas a Sonhar? Quando apresentaste, é que apresentaste banda comigo, apresentaste mal. Porque eu peguei o nome da música. És burrinho. Bom, vamos à música de genérico. Tema de abertura e vamos ouvir a música completa, 3 minutos e meio, quase. A senhora Gal Costa, que também nasceu na década de 40. Todas as minhas escolhas, os cantores nasceram na década de 40. Acho que foi em 42, mas vou confirmar. 1945, foi o que eu disse. Vindo lá de Salvador, que por acaso é uma das cidades muito faladas, porque ficavam lá perto de Ilhéus, ou Salvador, ou Bahia. Vem de Salvador, 26 de setembro de 1945. Portanto, eu estou a escolher isto porque a Gal Costa fez anos esta semana, na quarta-feira, foi mesmo por causa disso. E vamos ouvir o tema... Quando eu vim para esse mundo... Não é? Eu não acredito em nada. Vamos ouvir Gal Costa, Gabriela, pode ser? Pode ser. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela. Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Gabriela, meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Sabes qual é a música? Não faço a mínima. Tá bem. Não, qual é que tu vais escolher? É bem, essa que não faço a mínima. Ah, tá bem, é melhor que essa. É uma música engraçada. Agora é Gal Costa e Tom Jobim que nos está a dar fundo sonoro. De 1987 foram cantar Gabriela em Los Angeles, com os vistos. Não sei. Vamos ouvindo e vamos já. Ah, eu pensei, escolhi uma música. Eu tenho aqui duas escolhas e pronto, vai ser mesmo esta. Uma delas. Pronto. Eu acho que ela nasceu antes de todos estes. Acho que a Ângela Maria nasceu em 1930 e tal. Quem? Ângela Maria, mas podes ver aí. A cantora Ângela Maria. Ela canta um tema muito conhecido que se chama Arlequim de Toledo. E que é uma música... 1928. Pronto. 3 anos mais nova que eu. Portanto, até... Pronto. Ora, eu escolhi esta música, ela representa muito para mim. Para tudo representa... Sabes que uma vez peguei neste instrumental e fiz a minha primeira música de amor. É verdade. A música chama-se Cátia Querida. Foi na altura em que eu gostei de uma rapariga chamada Cátia, como é claro. Gostei de uma rapariga chamada Cátia e foi, posso dizer que foi a primeira vez que eu amei mesmo. Foi um amor adolescente, mas amar mesmo, pronto. De todas as formas, não deixou de ser um amor adolescente, seja um amor muito momentâneo, apesar de tudo. Ainda assim, eu gostei dela mais de um ano. E foi a minha transição. Foi a minha transição. Agorinha, vem à janela. Nossa, que peito. Há uma personagem que a Agorinha vem à janela e gosta sempre de mexer o peito. Que é o que o teu animal está a fazer. Sim. Pronto. E basicamente, pronto. E então, aliás, eu tenho sido quanto é que esta música. Acho que esta música é anterior a 60. Não, anterior a 61. Não. E daí. Pode ser. E aliás, até bem capaz. Olha, procura aí. Arlequim de Toledo. Espera aí que eu gosto de brincar com o animal. Estou a brincar com o animal, com as patas. Mas vejas, não é? Que é para ela, que é para evitar que ela entre. Quer chamar o quê? Queres que eu... Arlequim de Toledo. Arlequim... De Toledo. De Toledo. Não aparece nada, já sabe. Tem. Continua. Parece. Essa música é muito conhecida. Pois, está bem. Continua. Não apareceu nada ainda? Não. Continua a falar. Estás a falar, pá. Não gosto de coisas assim, tal. E eu escolhi essa música... pronto, eu peguei no instrumental e de facto essa era a altura, nem esqueci como é que se chamava a cantora. E essa música, pronto, eu peguei nela no instrumental e fiz a minha primeira cantiga de amor. E só por aí é muito especial. Depois, o Arlequim de Toledo dá uma imagem tenebrosa de uma personagem, aquela personagem misteriosa. Faz-me lembrar, sabes, estas ruas aqui de Santa Marinha, de Canideu, mais até de Santa Marinha, que são assim as mais pequeninas, tipo vielas e assim, depende das melhores. Mas pronto. E faz-me lembrar quando são, por exemplo, eu tenho uma imagem muito gira, que começa por acaso é de Canideu, mas eu não sei porque eu sei Santa Marinha, que é vir da escola, passar por um terreno assim meio. Um pouco movimentado, mas ter as luzes da noite, umas mais amarelas, outras mais laranja. Agora não sei se são luzes amarelas, agora acho que são luzes amarelas, pois não? São o quê? Agora são luzes cor de laranja, não é? As luzes? Sim, da noite. Sim. Mas antes havia amarelas também. Outros tempos. Antes havia das duas. E eu lembro-me das duas luzes. Eu gostava tanto das luzes amarelas. E então... pronto, tenho essa imagem. E o Arlequim de Toledo tem a imagem de que é essa a personagem que anda por esses caminhos. E essa música faz lembrar também outras coisas. Faz-me lembrar, por exemplo, os tempos em que eu, apesar de tudo, era um adolescente. Eu sonhava muito com muitas coisas. Tinha 16 anos quando escolhi essa música. Foi quando comecei a ouvir os meus primeiros CDs. Foi quando eu comecei a ter uma caixa e uma gaveta só com CDs e fazia a minha rádio imaginária a partir daí. Pronto. E faz lembrar o meu quarto, que tu já conheces, que era o quarto grande, em que eu tinha. Eu cheguei a ter uma cama com uma outra na transversal por cima. Não sei se te lembras. Não. Ah, sim, na outra à beira do comércio. Sim, sim, sim. E depois também tinha um beliche, já bastante antigo, mas tinha um beliche. Sim, sim. Pronto. E eu gostava muito que era de uma, que era de outra. E, mas é engraçado que eu associo mais a imagem desse beliche. Associo mais a esse beliche, portanto, com as duas camas uma por cima da outra. E pronto, e tenho essa. Pronto, associo muito a isso e gostava, de facto, gostava muito dessa. Como é que dizer? Gostava muito dessa música, gostava muito daquilo que ela me transmitia e gostava muito, também era a música que eu fiz a pensar na Kátia. Pronto, e porque hoje falamos de música do Brasil, escolhi essa música também. Não tem muito a ver. Não, e daí tem a ver em termos ritmos, mais ou menos, com a música da Gabriela, a partir de certa altura. Muito bem. Aquela parte do refrão, sempre. Em termos ritmos, tem a ver um bocadinho, o resto não tem. Esta música é mais mexida um bocadinho. Mas pronto, já não sei se conseguiste encontrar o ano da música. Não, não. Parece aqui a música, mas não. Pronto. Mas não conheço. Eu tenho aí um EP da Ângela Maria, mas. É um EP. Ou um single, ou como é que se chamava na altura. Pronto. E é isso, pronto. Se viram? É isso, pronto. Nós já estamos no final da emissão. Emissão 97. Teve como musicais, melodias, canções e até qualquer coisa. Nana Kaimi com Flor da Noite. Depois teve Nelson Gonçalves com Fica Comigo Esta Noite. Já vai, eu te devoro. Esta noite. Ai não, isso é a história da música passada. Depois. Caetano Veloso com Sozinho Esta Noite. Uma versão ao vivo, esqueci-me de dizer. Sim. O que é que eu tenho? Sozinho Esta Noite. Sozinho ao vivo esta noite. Oh. Caetano Veloso com Sozinho e uma versão ao vivo, que é bonita. E o público, lindo! O tema genérico, o tema de abertura da novela televisiva Gabriela, interpretada por Gal Costa. Esta noite. Oh, esta noite, eu vou pensar em ti. Obrigado. E para fechar, vamos ter este, que é o outro. Ângela Maria com o Arlequim de Toledo, entre parênteses, esta noite. Vão-se preparando, porque na próxima semana, dia 6 de outubro, vamos a uma emissão especial, muito especial, mais uma de 3 horas. Ainda não sei o que é que vai ser, mas sei porque é que vai ser. O que é que vai ser? Vai ser uma emissão especial, 2 anos. Mas já começando a escolher as coisas. É o que estou a dizer, eu sei o que é que vai ser. Pois, aqui horas é mais. Eu sei o que é que vai ser. Não, nem sempre. Aliás, eu sei porque é que vai ser. Olha, acabou a música, vamos embora.